É diferente. É evolução. Então, você é assim por causa de tu evolução. Por isso, não tem esse tipo de emoção e nem terá. Muito difícil retroceder na evolução que já chegaste. Este menino que eu uso ainda tem problemas com emoções. Por isso se apaixonou. Por isso, às vezes, perde paciência. Está trabalhando paciência. Está trabalhando tolerância. Porque são as coisas que ele precisa trabalhar, porque ele já vem arrastando esses problemas há muito tempo, muitas encarnações, a intolerância, impaciência, paixão já prejudicou ele muito nesta vida e em outras. Por isso, nesta vida, ele está trabalhando tudo isto. E está difícil, mas não é impossível. Se ele continuar lutando contra essas coisas do jeito que está, na próxima encarnação, ainda nesta vida, ele irá olhar para trás e dizer: como fui bobo. E na próxima encarnação, isso já vai ter sido tão trabalhado nesta, inclusive no plano espiritual, depois de seu desencarne, que. Na próxima encarnação, ele virá muito mais evoluído, porque lutou contra esses problemas. Entende? Por isso, a importância de olhar para dentro de si, ver o que está errado, daninho, e melhorar. Procurar amar e não se apaixonar. Não está ligado somente a sexo. Porque acontece de homens ficarem com mulheres muito bonitas e no primeiro encontro sente uma atração poderosa, no segundo já não é mais a mesma coisa, a mesma mulher sendo muito bela. Na terceira já também não é mais. Então, só viu atração física, deixou o atributo de corpo astral falar mais alto, emoção. Onde está a razão? Onde está a razão? Hajam mais com razão. É a única forma de evoluir. Ah, mas não quero nesta vida. Eu tenho muitas encarnações. Vou na próxima. Cuidado, porque tu pode estar repetindo isso há 15, 18, 20 ou 20 e poucas encarnações. E está falando que vai deixar para mais uma. Só que tem um problema. Você pode estar na sua última encarnação na Terra, e se não consertar esses problemas, manias, defeitos e tudo mais, você está se despedindo do planeta com passagem comprada para outro mundo, e este mundo não é melhor do que a Terra e nem igual, é inferior. E lá você terá que trabalhar isto na Mara, porque irão acontecer certas coisas. Que você não poderá ter como dizer que vai deixar para a próxima encarnação. É como se ficasse estagnado muito tempo e Deus dissesse: oh Deus, vamos, meu filho, vamos, vamos, agora tu vai. Se não for no amor, vai na dor. Não foi no amor durante 20 encarnações, então agora vai na dor. E vai ser muito mais doído. Do que trabalhar a hora. Agora, trabalhe agora, mesmo que doa muito. Pode ter certeza, no outro orbe planetário vai ser muito mais doído. Muito mais. Pode ter certeza. E não vá para lá para ter só uma, duas ou três encarnações. É sem perspectiva de volta tão cedo. Ficará lá por milênios, porque Deus não trabalha assim. Ficará lá por muito tempo. E esses lugares não são muito legais. são ainda mais na periferia da galáxia, são mundos mais complicados, com muitos problemas, com uma natureza muitas das vezes hostil. Então, melhor mudar agora. Esta é a minha mensagem. Cigana Esmeraldina, muito prazer. Muito obrigado. E que Deus abençoe. Irmãos, essa é a nossa mensagem. Que Deus abençoe a todos.